Luan Barreto, o Estouradinho. O melhor do repertório, entende é nós, atualizou o Luanzinho, Gardel nas teclas, puxa menino. No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só quem foi eu que terminou, quem tá largado não espera. Eu segui a minha vida até ela começar a seguir a dela. E do meio pro final eu só ia onde ela tava. Cada beijo no rosto que dava, outra boca eu mordia de raia. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, é na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Preso na sua vida, na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, vai ter que me aceitar de volta. Portal do Arrocha. Pelo repertório chegou, papai. É Luanzinho ao vivo. É da minha direção para o Brasil e o mundo. Estoura, menino. E do meio pro final, eu só ia onde ela tava. Cada beijo no rosto que dava, outra boca eu morria de raia. E ela tava mais linda cada vez que eu olhava. O ciúme não tava batendo, tava dando porrada. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Disse que eu tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, é na sua liberdade provisória. Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha. Eu disse que tava solteiro, porra nenhuma. Eu implorei pra voltar, não me manda embora. Sou preso na sua vida, é na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Ah, vai ter que me aceitar de volta.